culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Galera do Bola de Prata, diretamente além de Deu, mano. Atravessando a cidade. Estão aqui na carroça, eles dão valor. Fora Rick! De você, eu preciso de você. De você, eu preciso de você. Saudade! Da luxuosa carroça da saudade. O novo visual da luxuosa chegou. E... o sol já se esconde nos montes, a noite não tarda a chegar. E lá bem distante eu vejo o céu se encontrando com o mar. Eu fico em silêncio esperando rever meu amigo voltar. Que tantas vezes eu vi cantar, tentando afastar a tristeza que mora no seu olhar. Um dia fingindo alegria, sorrindo ele me perguntou se a felicidade existe e onde se esconde o amor. Procurar 11 do Pop, dá valor. 11 saudade. Tá bradinho, só de boa. Dá valor na sequência da Caixa Preta. Bora lá. Mas não sei se vai voltar, pois o seu lenço encontrei boiando nas águas do mar. Sequência da Caixa Preta. Se foi meu amigo, amigo das águas do mar. Pitona Caceteiro. Um dia fingindo alegria, minha querida Karina, lá de Colares. Um abraço a você, grande Karina. Um abraço do Franjinha, minha amiga particular. E curtindo a saudade na moral. É Karina! Procurar o amor. A ser o galo do DVD. Por aqui recordando. Abraço do Franjinha. Mas não sei se vai voltar, pois o seu lenço encontrei boiando nas águas do mar. Dona da Noite. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, me esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentidos. Nosso amigo Quaresma, um abraço pra você, a Rosa também. Vivendo a Teteia da Cremação. Um abraço do Franjinha. Recordando, namorar. De tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui, já não sei o que sinto. Querida, meu amigo Pílula Azul, a Simone do Comércio também por aqui. Esqueci de viver. Hoje dando uma volta. Tava com saudade de você, Pílula Azul. E a cadeira. Esqueci de viver. Esqueci de viver. A Dona da Noite. De tanto cantar ao amor e à vida.

Azul e a Simone do Comércio. Eles que patrocinam o Curral do Diel, rapaz. Tamo por aqui, sai de boa. Para dar uma esquentada, hein, Pelo Azul. Para dar uma suada, meu irmão. Minha querida Lessa. E aí, Lessa? Não sei o que será o nosso amor. DJ Wellington Franjinha. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Bons momentos. Carroça da Saudade. A dona da noite. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. 0-0 por aqui, Wesley! Mas agora não, agora não, agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Dona da Noite. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Neguinho da Cobaju. Meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Mas agora não. Carroça da Saudade, a dona da noite, sob o comando do guardião da caixa preta. Quanto tempo sem te ver, hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho, que eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Serás sempre o meu. Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Ray Costa, lá da Oficina RC. Oh, grande Ray Costa, abra aqui recordando. E só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. Te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. Já por aqui também o nosso fotógrafo Williams, já na área. Já tá na hora de fazer um clique, né? Vou ficar pra ideia. Empresária Amélia Garcês. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Serás sempre o meu amor. Bora, Piula! Oh, a quarta-feira, né? Da promoção lá no Lanche Piula Azul. E só te encontro nos. Lá na Rua Nova, entre Angostura e Lomas. E cada dia mais. O melhor lanche de Belém. Lá no Piula Azul. Olhos que eu não posso ver. Vivendo. E só te encontro nos meus sonhos. Que cada dia mais distante. Olhos que eu não posso ver. DJ Wellington Franjinha, o mais carismático da luxuosa. DJ Wellington. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu passei. De mim, sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Deixa eu abraçar aqui o grande Cabo Moisés. Já tá por aqui, um abraço do Franjinha. Hoje veio nos agraciar com sua presença. Está curtindo a Dona da Noite. A Dona da Noite. Vamos embora aqui, a carroça. A carroça. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lidar. Você zombava de mim, sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. DJ César, lá do Fantástico Top Show. Fico com um abraço. Raiva. Tá por aqui também, tomando todas. Só lembrar, fico com raiva de mim. Vou lembrar, fico com raiva de mim. A carroça da saudade. O show que revolucionou o segmento da saudade no Pará. Tenho medo de não suportar, olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto.

a palpitar por alguém que me fez feliz. E por isso que eu sinto toda essa emoção e lhe dedico nesta minha canção. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe em mim. Só na manhã é a carroça da saudade. Carroça da Saudade. Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar por alguém que me fez feliz. E por isso que eu sinto toda essa emoção e lhe dedico nesta minha canção. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe em mim. Meu parceiro Juninho da Pedreira, por aqui um grande abraço do Vranjinha. Hoje vem da guarda e sua graça, valeu. A curtir a saudade. E a galera do Palácio, bora dançar. A dona da noite. Não, não vai embora. Porque agora o Ednelson já na área. Um abraço do Franjinha. Fala, Ednelson. Eu me arrependi. O parceiro Careca, comitiva Carroça é Festa. Ele, sua celebridade, a Taburari. Um abraço. Você chorar. Bora, Juni. Chorei bem baixinho. O amigo Charlie dos Fanáticos. Sem ter meu benzinho. Já chegando por aqui, um abraço. Pertinho de mim. Dona da Noite. Porque chorei bem baixinho. Sem ter um pouquinho de amor para mim. Eita, carroça, pai d'égua. Não quero nada do mundo. A não ser você, quem me faz viver? Por quê? Por quê? Porque chorei bem baixinho. Sem ter meu benzinho pertinho de mim. Porque chorei bem baixinho. Sem ter um pouquinho. Agora a sua saudade é de luxo. Agora você tem a luxuosa. Vem você também recordar conosco. Pitona Caceteiro. Não, não vai embora. Porque agora vou te falar. Eu me arrependi de tudo que fiz, fazendo você chorar. Porque chorei bem baixinho, sem ter meu benzinho pertinho de mim. Porque chorei bem baixinho, sem ter um pouquinho de amor para mim.